amor e com o destino é a brisa se a gente seguir, tormenta se a gente teimar, precisa saber se deixar levar. Quebrei outra vez.